capitão 612 ou no 896. Autorizado ingresso, Juliette, portão 04. Juliette 04, para 3520. Acione de educação, desse mantenha 2 mil pés, ajuste altímetro 1906. Acione 22.106. Só na PMDJ. 816. Moisés Mutenda, escuta. Irá receptar nesta proa? É, tá efetuando ainda os desvios aqui, vai ter que interceptar nessa proa, sim. Ok, informe estabilizado, descendo até 2010. Completo final, chame torre na frequência 118, decimal 612. 18612, até já. Salvador, o Gol 1896, bom dia. Paciente da Golf para a cópia João Pessoa. Paciente 1896, autorizado. João Pessoa, nível de voo 370. Via para o Whisky 58 até Recife, após direto. Decola da pista no zero, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120 do sinal 8, aciona 5566 ou 896. Cente autorizado 370 conforme plano pela UP Whisky 58 para Salvador, após Recife, DCT. Decola da 120 com curva à esquerda, Puca, Caju, 1208, 5566 ou Gol 1896. No 896, o senhor está autorizado por João Pessoa. A Priuísque 58, Recife, foi direto, senhor. Gente, para João Pessoa, Priuísque 58, Recife, direto. Correto, o senhor é pronto para posicionamento por 612 e 896. Gente. Torre Salvador, bom dia, com 816, localizador. Gol 896, tráfego ainda 9 estado, ajuste no 016, cheque trem, senhor. Equipe Amaral, você tem embaixo da checada. Sente, informe, tem embaixo da checada avistando no 816, a pista molhada. Ok. Ainda negativo. Ciente, o tráfego do novo estado, continua a reporte com o novo estado do 86. Pode analisar. E agora avistando com 86. No meio ajustado, pouso autorizado, pistão 0, vento 320 graus 03 nós, pistão 0 molhado, senhor. Me pôs, 8 meses. Corri Salvador, gol 1994, está no 05, para posicionamento. 5 aprovado, chame táxi no 994. No 1816, no solo aos 59, libera a pista próxima à intersecção direita, taxi aprovado via Alfa, chame para ingresso taxi Juliette nesta frequência 1816. Lembrando na Postote, tive táxi Alfa, importa a Juliette nesta gol 1816. mandou o Golfo 944 na cidade, tem 171 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador. Sétima 1240 Salvador, copiado, táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera pista no zero, ajuste no zero no meia. Chame pronto para o decorrer de ponto de espera pista no zero, 994. Obrigado, Pátio de Alfa, ponto de camarão, 8 no meio, autorizado ingresso Juliette, portão 05. Vem né, Juliette, gate 5, gol 1 no 8 no meio. Golo 994, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 320 graus, 039. Autorizado a alinhar e decolar pista 109994. Salvador, muito bom dia, Ultra 3, 520, informação Golf. Será nossa saída prevista para Aracaju? Para Aracaju, Pucajá, Aracaju, sim. Pucajá, Aracaju, muito obrigado.